Chegamos, seguidores. Vocês vão sentir, a partir de agora, o poder do animal dominante da gigantilha do Marajó. A estrutura está completa. A produção alinhada no sincronismo perfeito de som. Luz. Olha as nossas luzes! Efeitos especiais. E as performances dos melhores DJs do Pará. Preparem que ele voltou. Preparem suas emoções porque o show vai começar. Esse é o Cowboy DJ Fábio, o F10 do Pará. Agora mais experiente, mais corajoso e pronto pra dominar o animal. Ele chega fazendo a ruaça nos campos marajoara. Então aperta o play F10, manda ver. Vamos lá, Cowboy Fábio, arrepia e manda ver. A gente chega hoje, sabadão, aqui na sede do Pedreiro, na Vigia, pra fazer a grande festa da festividade de São Sebastião. E o nosso búfalo já tá na área! O búfalo do Marajó. O búfalo do Marajó. E já estamos aqui pra detonar! DJ Fábio tá de volta! Solteiro, põe a mãozinha pra cima. Cima! Quem não tem hora pra chegar em casa, levanta tudo. O F10 do Pará. Libera! As pessoas que, claro, já se fazem presente com a gente, os nossos seguidores, os nossos amigos, os nossos fã-clubes, as equipes, todos que já se encontram aqui no Pedreira, na Vigia. Bora mostrar pro Walter, bora meu vereador Dinho. É o que, vereador? A evolução. A evolução. Você, a ficha, tá ali. Aí tem que começar a clarear o negócio. Jogue bom. Bora, minha ficha, Tu sabe que é nós. Sempre, sempre. Da humildade, o Renan, o bicha pra todo mundo! Deixa no escurinho, Bruno Lima! Vai freando tudo, vai freando, vamos, vamos! DJ Fábio. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E aí, Bachola? Tá aqui com a gente! Bora, Evelyn, tá no ladinho, no ladinho, no ladinho, no ladinho! Ao lado esquerdo. Ela pode falar que cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Como é que é? Como é que é? Cheguei quebrando tudo, pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, só se ane e conspira, pra despertar inveja alheia eu tenho dom. Se não gosta, sente e chora, hoje eu tô afim de incomodar. Se não gosta, senta e chora, vai sair de casa pra jogar. Vamos, vamos, vamos! Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sou. Maldade tá na mente. O prazer tá no erro, tu não consegue me esquecer, isso te... É só o aquecimento do Búfalo, Búfalo! O Búfalo. Tô na mão. Bora, meu parceiro Relíquia, toda a galera que veio do Tabaco aqui com a gente. Galera do Salão, dois irmãos também. Um abraço! Sempre que o DJ Fábio vai no Tauá, eles vão trato no visual do F10. F10. Amante das Covid. Quero que se exploda se o pai está em 15. Desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Bora, Rômulo! É Juninho! Bora, DJ Juninho! Cadê você, rapaz? Olha o que ela perguntou, Juninho! Quantos seguidores você tem no Instagram? É aquela que gosta de seguir e fazer as perguntas pra gente. É, ela disse assim, Juninho. Quantos seguidores você tem no Insta? Eu disse pouquinho. Aí depois ela veio de novo, Juninho. Você tem carro? Eu disse não. Ela é insistente. Você tem carro? Não. Qual carro? Nenhum. Qual é seu signo? Fala de novo. Qual é seu signo? Eu sou transariano. É? Olha o meu signo, Juninho. Eu sou transariano. Bora! Fala muito, interesseira. Meu amigo Paulinho, Cristiano, alô Pedrito aqui na vigia. Fala muito, o Eliel da equipe Shopitel do Marete, garoto. Pra ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Aqui, tá só começando e a gente vai detonando. Aqui pra ela, ó. Aqui, e fala muito, interesseira. Só transariana e tô querendo traseira. E fala muito, interesseira. Só transariana e tô querendo sua traseira. É o novo Búfalo do Marajó, evolução. Alô, vigia! É o novo Búfalo do Marajó, evolução. E agora? Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. É o animal pra você se ligar! Tinha que dar solteiro pra emoção pra cima. Joga a mãozinha pra cima, pra cima. Olá, Fábio. Arrepia, DJ Fábio, como é que é? Manda ver! Vamos detonando, estremecendo, sacudindo! Você vai se dar por cima. Daqui a pouco. pouquinho. Júnior. F10. Eu agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Vinha na potranca do bumbum, ela balança. Bora, Thiaguinho! Tu sabe que é nóis, sempre, garoto. Vinha na potranca do bumbum, ela balança. E o chama de malandra, ela vai se apaixonar. F10. Bora liberando o Fábio! O Adalha da Pia, por quê, garoto? Júnior Santorini. Por quê? Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Chama, aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14. No 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Bora detonando, bora detonando, Fábio, vamos detonando, vamos, vamos, vamos. Um, dois, três, três. Ei, DJ Fábio. Já tô na área. Ei, DJ Fábio. Pode soltar a batida. Pode soltar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pista. Como é que é? Como é que é? DJ que agita. Toma. DJ Fábio. Essa toma sua. Bora, bicha, bicha. Bora, bicha, bicha. Já. Essa toma sua pista. Toma sua pista. Toma sua pista. Toma sua. Toma, toma, toma, toma, toma. E fazer a Guaia que é V2. Essa é exclusiva do DJ, adivinha quem é? Essa é exclusiva do DJ, Fábio. Essa é exclusiva do DJ, ela toca pra mim, eu toco pra ela, ela toca pra mim, eu toco pra ela, ela toca pra mim, eu toco pra ela. Olha... Bora, bora, bora, bora, bora! Alô, mãe! A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. E o quê? Bumbum gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o Dodinho se encantou. Alô, Melri! Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Vai buscar essa, né, Smash? Tem vontade. Lá nas relíquias! Bora! Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem. Paquinha! Vontade. Era o Tonte, né? Os nossos seguidores já chegando aqui hoje no Pedreira, na Vigia. Bora! Que tiro foi esse que dá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que dá um arraso? O Búfalo, Búfalo, o Búfalo. Obrigado, meu Deus, parceiro, aí da ficha, ficha. Também segue pra vocês com a gente, valeu! Valeu! Valeu! Meu amor e da humildade, junto com a ficha, ficha, hoje junto e misturado! Amigos particulares do Fábio, sempre, sempre, um abraço pra vocês, valeu!